Senhora, isso já aconteceu aí por volta de, acho que 20 anos atrás. E foi, parece que o primeiro momento que eu andei com o senhor Alan, na altura ainda nem sequer era funcionário da DEDAD. Foi no Valsaroca, né? Estávamos a fazer um trabalho no Valsaroca. Eu como alguém convidado, estávamos a descer o Valsaroca. Valsaroca onde, concretamente? Valsaroca? Angola Tuluange, Samsara? Valsaroca, Angola Tuluange. Ah, ok. Ia dizer. E então, enquanto eu descia com o senhor Alan, um grupo de crianças, aí 8, 10, vinham por trás a cantar: Olha Jesus Cristo, olha Jesus Cristo. Vocês acham que o senhor Alan é parecido com Jesus? Yeah. Bom. Então vou falar do tema direito à água e saneamento. Na verdade, com base no ordenamento jurídico angolano. Mas não para fomentar um debate na perspectiva jurídica. Portanto, vou basear a minha apresentação na abordagem desse tema, mas com base na experiência dos programas de água e saneamento da DEDAD. Bom, então, primeiro vou fazer uma introdução, né? Vou focar nessa introdução os objetivos da DEDAD em relação a esse trabalho voltado para o setor de água e saneamento. Depois vou falar da área geográfica em que trabalhamos, portanto, da zona de trabalho. A seguir, das principais atividades ligadas aos programas de água, naturalmente. E depois é que eu vou entrar, então, no tema propriamente dito. Portanto, a questão do direito à água e saneamento. Depois, o grupo-alvo, metodologia e resultados que nós estamos a conseguir nesse trabalho. Bom, como introdução, dizer que ali no começo do ano 2000, a população angolana era estimada, e isso é principalmente as agências internacionais que pregavam isso. E a população angolana era estimada em 17,2 milhões de habitantes. Diziam que 25% da população da Angola vivia em Luanda, mas adicionavam dados bastante interessantes ligados à situação social da Angola. Diziam que cerca de 25% de crianças que nasciam em Angola durante um ano morriam antes de completar 5 anos de idade por falta de água e de condições de saneamento. Bom, foi também no ano 2000 que a ONU, depois de analisar a situação da pobreza no mundo, elaborou aquilo que se tornou depois conhecido como os 8 Objetivos do Milênio, com caráter obrigatório para todos os países, né? Como uma agenda mundial que deveria ser alcançada até 2015. Com base neste contexto, por um lado a situação social da Angola, que referi, e também com alguma pressão dessa agenda internacional baseada nos 8 Objetivos do Milênio, o governo de Angola elaborou a estratégia de redução à pobreza. E no âmbito dessa estratégia de redução da pobreza, definiu como objetivo elevar os níveis de cobertura em termos de acesso à água e reduzir o número de pessoas que viviam sem acesso ao saneamento adequado em Angola. Nessa perspectiva, a DW, no seu plano estratégico para os anos seguintes, a partir de 2000, para apoiar os esforços do governo na implementação da estratégia de redução à pobreza, definiu como objetivo para o setor, como um dos objetivos para o setor da água e saneamento, contribuir para a melhoria das condições de vida das populações nas zonas periurbanas, com particular atenção para Luanda, né, já que a maior parte das pessoas, como eu disse no começo, 25%, estavam concentradas aqui em Luanda, continuam até agora mais do que esta percentagem e na periferia. Para alcançar isso, através do fortalecimento da capacidade dos utentes de serviços de água e saneamento e de grupos sociais organizados, ajudar tanto as famílias mais pobres e vulneráveis a terem acesso à água e saneamento. Bom, nessa perspectiva, e na linha de alcançar o objetivo que referi, o setor de água e saneamento definiu como principais áreas de ação, da atividade, três municípios a partir do começo de 2000, né? Tanto Sambizanga, Takuaco e Kazenga, mas com perspectiva de expansão à medida que os resultados fossem surgindo. Expandir para Viana, expandir para Lamba, Kias e Rangel, portanto, na verdade, outros municípios que estavam à volta desses três que fiz referência, Sambizanga, Kakuaco e Kazenga. Então, essas zonas eram, e continuam até agora, né? Tanto as principais áreas de intervenção. E como principais linhas de atividade foram definidas três: água, mas focar as nossas ações na questão da gestão comunitária como foco principal das nossas intervenções. Saneamento, não é? Mas saneamento com toda a atenção, um saneamento familiar e comunitário, mas como uma atividade que complementa, não é, a questão da gestão comunitária. É aquela história, né? Tanto parece que os homens e as mulheres não vivem, né? E essa relação define bem a questão da proximidade entre água e saneamento. E depois, então, como outra linha da atividade, da mobilização social, como uma linha que vem, na verdade, de auxiliar, não é, as ações voltadas para a questão da água na linha da gestão comunitária e também na questão do saneamento familiar e comunitário. Em relação a essa linha da atividade de mobilização social, definiu-se três eixos para trabalhar, como é a questão da educação sanitária, mas para focar as questões de saúde preventiva, até a questão do tratamento da água, etc., saúde pessoal, não é? Higiene pessoal, melhor, e higiene do meio. A segunda linha relacionada aos direitos, portanto, direito de água e saneamento, direitos universais, direitos humanos. E a terceira linha, o eixo de trabalhar, são então, bom, tem a ver com as questões transversais, com foco na questão do HIV e também na questão do género. Só para dizer que... Pode voltar? Voltar. Que esse tema... voltar no slide anterior. Aqui. Esse tema que é o foco da apresentação hoje. Portanto, o tema do direito da água e saneamento. Aparece... não é? Nesta segunda linha de atividade do setor, que é mobilização social, como um item, não é? Ali nesta linha. Então vamos focar agora a apresentação no tema que constitui então o principal foco da abordagem hoje, né? A questão do direito à água e saneamento. Bom, como disse, baseado na experiência dos programas da água e saneamento, não na perspectiva jurídica. Ou seja, o que é que nós pregamos quando estamos a trabalhar lá nas comunidades sobre a questão do direito da água e saneamento. E quando nós fizemos isso, nós focamos essa abordagem em três pilares fundamentais. O primeiro, a origem da abordagem do direito. O segundo, definição do direito à água, não é? Portanto, para dizer especificamente à comunidade, quando estamos a falar do direito à água, o que é que estamos a falar de concreto. E depois, então, esse terceiro e último pilar, que é da operacionalização do direito à água, como um elemento determinante para verificar se de facto esse direito está a ter resposta ou não. Vamos então falar do primeiro pilar, origem da abordagem do direito. Bom, em relação a isso, o que nos interessa passar em relação a isso é que tanto a ideia de falar sobre o direito à água e o saneamento não é uma ideia nova. Na verdade, é um debate que começou há muito tempo. Ou seja, desde que o homem é homem e começou a viver em comunidade e em sociedade, passou a beneficiar também de determinados direitos e obedecer determinados deveres, não é? Então, desde o começo da história da humanidade, sempre houve, não é, necessidade de discutir, de abordar essa questão dos direitos e deveres. Então, nós dissemos à comunidade que isso não é novo, não precisam estrear, não é algo que caiu de paraquedas agora, no momento que estamos a falar, mas é algo já que vem de há muito tempo. E o mundo moderno, não é? E principalmente os Estados, procuram oficializar, procuram assegurar, através da lei magna, da Constituição, principalmente os direitos fundamentais, aqueles direitos muito importantes que devem ser salvaguardados. Isso acontece também com o Estado angolano. Por isso, fez com que, através da Constituição, vários direitos fossem salvaguardados. E um direito que, através dos quais até se desemboca o direito da água e saneamento, é o direito à vida, que está consagrado na nossa Constituição, no artigo 30, que diz que o Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, e que é inevitável. E também no artigo 2º, no ponto 2, que diz que a República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais do homem, como pessoa individual ou como pessoa coletiva. E com base nestes dois artigos da nossa Constituição, é que nasce então, não é? Principalmente como pano de fundo para a abordagem da questão do direito à água e saneamento. Portanto, essa questão. Podemos ver, com base no artigo 30, que que o Estado angolano respeita e protege a vida, né? E o que quer dizer, em outras palavras, como sem água e saneamento não há vida, né? Logo, subentende que o Estado angolano deve salvaguardar, deve assegurar que as pessoas tenham água e saneamento. Ao mesmo tempo, no artigo 2º, no ponto 2, traz a ideia de que o governo angolano tem que salvaguardar, sobretudo, os direitos sociais das pessoas individuais ou coletivas, e a água não deixa de ser um direito social. Portanto, com base nesses dois artigos da Constituição, então, nasce a questão do direito à água e o saneamento. Bom, no segundo plano, nós procuramos traduzir às comunidades o que é isso de direito à água. Portanto, por definição, pela essência, não é? É a faculdade ou a possibilidade de ter água suficiente em quantidade e qualidade num local próximo e a preço acessível. Portanto, quantidade, qualidade, né? Local próximo e acesso fácil. Né? O que nós procuramos dizer em relação a isto é que tanto o Estado angolano tem responsabilidade no sentido de assegurar que esses três eixos que aparecem nessa definição, água suficiente em quantidade e qualidade, próximo ao acessível, se concretiza como resposta para que os cidadãos tenham, de facto, esse direito atendido. No terceiro plano, que tem a ver com a operacionalização do direito à água, nós, com este terceiro e último pilar da abordagem da questão do direito, procuramos ajudar a comunidade a verificar, até elementos para verificar, quando ou não esse direito está a ser atendido. Por isso, é que surge ali a linha A, a questão da disponibilidade. Quando, portanto, a água é atendida em quantidade suficiente, quer para beber, para o trabalho doméstico e outros trabalhos, né? E nesse item, o que nós procuramos passar à comunidade é que, se uma localidade não tem chafarizes suficientes para atender toda a população, então, nesse aspecto específico do direito que tem a ver com a disponibilidade, o direito não está a ser suficientemente atendido. Outro aspecto para avaliar o alcance do direito é a qualidade. A qualidade significa dizer que a água fornecida tem que ser boa para beber e não prejudicar a saúde das pessoas. De acordo com este ponto, o que nós dissemos é que, se uma localidade a água que é fornecida é contaminada ou a fonte é desprotegida, então esse direito, não é? Principalmente relacionado com esse item da qualidade da água, não está a ser suficientemente atendido. E o terceiro item da acessibilidade diz que tanto a água tem que ser acessível a todos de maneira equitativa, num local próximo e a custo aceitável. O que significa dizer, em outras palavras, se numa comunidade a água estiver distante e os custos de acesso à água forem muito altos, esse terceiro item não está a ser suficientemente atendido. Então, para que a questão do direito à água seja atendida, tem que obedecer, de facto, esses três itens principais: disponibilidade, qualidade e acessibilidade. Bom, trago aqui três pontos de observação. O primeiro, além daquilo que nós vimos na Constituição, dizer que a lei da água também salvaguarda a questão do direito nessas três perspectivas que nós acabamos de falar. Isso pode ser encontrado no artigo 10º, né, nas alíneas A, B e G. A linha A diz que o Estado deve garantir ao cidadão e entidades coletivas o acesso e uso da água. A linha B, o Estado angolano deve assegurar que haja abastecimento às populações de forma contínua e regular, tanto água potável. E a linha G deve garantir o adequado saneamento das águas residuais. Então, todos aqueles aspectos, os três fundamentais para verificar se a questão do direito está a ser atendido, né, também estão salvaguardados na lei da água, nesse artigo 10º. Um segundo aspecto de observação tem a ver também com uma mensagem-chave que nós passamos à comunidade, no sentido de dizer que as próprias comunidades têm a responsabilidade pelos problemas que estão a viver. E por causa disso, como eles é que estão a viver o problema, devem ser os primeiros a tomar iniciativa para resolver. Porque até que o governo vai até lá e responda, né, vai levar tempo, não é? E há situações que podem gravar. Então, o próprio cidadão, a própria comunidade tem responsabilidade em relação aos problemas que estão a viver. E nós, nessa perspectiva deles próprios, quando organizados para resolver os problemas, nós de DW estamos ali para apoiar. E o terceiro item da observação é dizer a eles que, com base nos direitos, não é, verificados no nosso ordenamento jurídico e até mesmo na Constituição, o governo tem responsabilidade em relação a atender as necessidades e os serviços na comunidade. E eles podem, então, procurar dialogar, influenciar, pressionar o governo para que invista mais ali onde eles estão, invista mais nas suas comunidades. E fazer isso, ir ao governo de forma educada, organizada, pedir que faça mais investimento ali onde elas estão, na comunidade. Isso não é mendigar, não. Comunidades organizadas irem ao governo, nos seus diferentes níveis, pedir, não é, dialogar, influenciar, pressionar para que o governo faça mais investimento ali onde elas estão. Isto não é mendigar. Faz parte dos direitos que são salvaguardados na Constituição e também na Lei de Águas, conforme acabamos de constatar, verificar. O nosso grupo-alvo para essa abordagem da questão do direito à água e saneamento tem sido os grupos de águas e saneamento, ou comitês de água, como também costumamos a chamar, as associações dos grupos de águas e saneamento, tanto a direção, os grupos de teatro, as unidades de jornais comunitários e, em alguns casos, também a comunidade em geral. E passamos essa mensagem através de palestras, encontros de reflexão, teatro e seminário. Como resultado desse trabalho, como resultado, 935 membros de grupo de água e saneamento e associações foram alcançados com essa mensagem relacionada com os direitos de água e saneamento. 5 grupos de teatros foram treinados para abordar nas suas peças comunitárias a questão do direito de água e saneamento, direito de água e saneamento. 3 unidades de jornais também foram capacitadas e pelo menos por um trimestre, uma vez por trimestre, fazem-se publicar uma matéria ligada a essa questão do direito de água e saneamento. E 3 redes de organizações de base também foram capacitadas para partilhar essa matéria com os seus membros. De acordo com a nossa estimativa, desde que começamos a trabalhar nessa questão, especificamente nessa abordagem dos direitos de água e saneamento, aproximadamente 12 mil pessoas foram atingidas ali onde nós trabalhamos, com essa mensagem de direito à água e saneamento. Então, muito obrigado. Na passagem de mensagens em relação ao direito de acesso à água. Ela poderíamos aqui elencar alguns exemplos, né, do que está acontecendo de fato na prática. Quando o Adriano dizia que essa questão não é mendigar, mas sim é um direito, as associações, uma vez organizadas, têm licito passado a mensagem de que devem dialogar no máximo possível com as autoridades locais. Ainda o ano passado, em Cacoaco, uma associação conseguiu elaborar uma carta bem estruturada, levou a administração municipal de Cacoaco a solicitar mais chafarizes, porque os chafarizes que eles tinham lá eram poucos. E a administração respondeu positivamente e construiu mais 6 chafarizes nessa área, que é a Dala Muleba, fica aí ao lado da Simangola. Isso é fruto da mensagem, das capacitações que eles têm tido. E isso de facto foi um ganho. E esses 6 chafarizes, o sistema de gestão comunitária também foi implementado por essa associação, com certeza com o nosso auxílio. Então era só para... Esse é um dos exemplos mais recentes, tem havido outros. A própria administração municipal tem reconhecido o trabalho que vamos fazendo. Há um projeto de... A China, os chineses construíram qualquer coisa como 230 chafarizes aí numa área que é Molevos de cima, Molevos de baixo, aquilo é Cacoaco e Viana. A administração reuniu conosco para pedir que estendêssemos o sistema de gestão comunitária nesses chafarizes. Então é só para ver que as coisas têm estado a ser bem direcionadas, né? Para começar, era isso que temos. Ok. Tenho uma questão relativa ao direito que é concedido pela Constituição e que tem a ver com a qualidade da água. Eu queria perguntar ao colega Adriano como é que é feita a intervenção no sentido de garantir a qualidade da água nos vários chafarizes que já foram construídos em várias comunidades onde tem sido implementado o projeto de água e saneamento. Bom, posso responder. Bom, na perspectiva da nossa abordagem, focada nos direitos da água e saneamento, esta responsabilidade de assegurar que a água fornecida seja, né, de qualidade. É uma responsabilidade do governo, não é? Tanto de acordo com aquilo que nós acabamos de falar, baseado na Constituição e na Lei da Água, é um direito que o cidadão angolano tem, e quem tem que assegurar que esse direito seja atendido ao governo. Agora, em relação aos nossos programas, os programas de água e saneamento da DW, o que nós temos estado a fazer sempre que intervimos numa área, não é? Fazer testes de qualidade da água para verificar se a água está em condição de ser consumida ou não, principalmente em relação ao consumo humano, não é? Se não estiver, portanto, criamos mecanismo para trazer, portanto, a qualidade, né? Portanto, fazer com que a água seja potável. Muitas vezes, quando não é possível montar um sistema de tratamento imediato, o que nós fizemos é, através da parceria com o PSI, né, que fornece produtos para o tratamento da água, como é o caso do produto Certeza, nós fornecemos pontualmente esse produto às comunidades. Quando é possível, né, nós, portanto, nos últimos tempos, temos optado por comprar doseadores de cloro para montar no sistema. Estamos a fazer ainda isso essa semana no Catófono, quando eu sou. Estamos a montar um doseador de cloro para responder a essa questão da qualidade da água. Depois, periodicamente, têm sido feitos estudos, né, em parceria com a comunidade de pesquisa. Aliás, a Elga já liderou alguns processos de pesquisa. E nesses estudos temos feito recolhas de água para perceber até que ponto a água tem qualidade ou não. Ah, Tiago. A minha pergunta não está muito virada na qualidade da água, mas é uma espécie de polêmica. Operacionalização do direito d'água ou desperdício?